corpo arado, pouco corpo e mais barato. Attack those units, that's a bingo! Começa agora, Omelete Nights! Tá começando mais um Omelete Night, senhoras e senhores. Cheio de homem aqui. Cheio de homem. Tá todo mundo aqui de sunga, transpirando. Tá igual uma sauna gay. Tá maravilhoso isso aqui hoje. Cheiro de banheiro horrível, né? Tá uma coisa espetacular. Eu sou Dani Taranha. Tô com o Érico Borgo aqui. Oi, Érico. Olá. Tá cheio mesmo. Aqui ao meu lado, Marcelo Hesser. E com ele, Thiago Romariz. Oi, Ti. Eu mesmo. E aqui ao meu lado temos os convidados. Posso apresentar os convidados? Pode. Fica temos o Luiz, o Elias e o Gustavo. É isso? Oi, gente. Oi, gente. Eu sou o Luiz. Sou o Gustavo. Eu sou o Eli. Não decorei o nome de vocês, é bom alguém me ajudar aqui. Érico, tá, Thiago. Tá, eu sou o Diogo. Eu sou o Diogo. Eu sou o Afonso. Eu sou o verdadeiro Afonso. Eu sou o Beto. Isso, bagunça. Estamos aqui com a presença ilustre do MRG. Pô, matando robôs gigantes aqui no Omelete Nights. Primeiro grande crossover. Você pediu, as pessoas adoram crossover. Nerd adora um crossover, né, cara? Certeza. Nerd adora um crossover. Mais próximo à transa que ele chega quando ele é novo, né? A troca de alguma coisa. Seria com a mão esquerda, né? Ih, perdi eu também essa. Não entendi a referência. Ficou. Estragou minha piada, cara, olha só. Sim, nós somos do Matando Robôs Gigantes, exato. E a gente vai fazer com sotaque carioca esse podcast hoje. Aqui. Isso. Eu quero ver você fazer muito sotaque xixe. Carioca ou podcast inteiro. Omelete Night do início ao fim, com o Hessel falando carioca. Cara, a gente não faz mais isso porque a gente tem um trauma no Omelete, tá? Teve um programa lá atrás que fizemos inteiro em portunhol. Nossa. Foi um programa inteiro em portunhol, começou o bagulho. Aí a gente vai, porra, engraçado, portunhol e tal. E, porra, foram 25 minutos de portunhol. Longe demais, o né? Diretor, na época tinha diretor no Omelete TV. Olha aí. E o cara falou assim, porra, velho, chegou um momento ali que eu falei, meu, não sei se eu paro os caras, se eu deixo eles continuarem, que eu tava com vergonha do programa. Mas aí uma hora eu falei, porra, é genial, eles insistem na piada ruim até o final. É o pior programa da história do Omelete, cara. Ficou meio então a gente Kaufman, não faz mais né? isso. É. Não, ele comparou com o Andy Kaufman. Ele falou, não, vocês parecem o Andy Kaufman. Melhor elogio. Fantástico. É uma bosta que a gente fez na vida. Mal compreendido, humor mal compreendido, é. Né? Mas é isso aí, o Omelete Nights não tem tema, como vocês sabem, e aqui a gente decide o tema na hora, vamos ver o que a gente vai falar. Dani Taranha trouxe a foto do Latino com o macaco gente, dele. Deixa eu contar pra vocês então, que o Latino tem um macaco. Latino ganhou um macaco, acho que foi da Record, acho que ele foi na Record fazer alguma coisa. Eles dão um macaco quando você participa? Tão ruim de pagar assim. Não sei, teste de DNA, não sei o que foi. Eu queria só fazer uma reclamação, porque a Record veio aqui, ó, o Omelete, gravou já conosco. Gravou um episódio, sei lá, um programa é tipo Fantástico da Record. Domingo Espetacular. Domingo Espetacular é esse mesmo. Assisto tudo. E você viu a gente lá? Nunca. Bom, eles fizeram o programa, vieram aqui falar empresas em que as pessoas são felizes e vêm de bermuda, sabe? Essa era a pauta dos caras. Essa era a pauta? É, e aí avisaram, caramba. Assim, né? Um dia antes falou assim, ó, amanhã tem que vir todo mundo de bermuda, porque veio o Domingo Espetacular. Aí tava assim, o cara falou, mano, por que você tá mandando todo mundo vir de bermuda? Tava todo mundo de bermuda, sabe? Eles compararam você a um vendedor de coco no Rio de Janeiro. Basicamente isso. Aí veio esse programa aqui fazer essa a pauta, né? Entrevistar a gente. Ah, como é trabalhar de bermuda, sabe? Sensacional. E não ganhamos uma porra de um macaco. Ah, só queria não. deixar isso claro. Não, mas quem trouxe desculpa, macaco? Você não fez festa no AP. É. E você não pegou a Kelly Key, cara. Verdade. Kelly Key teve sua boa época. Respeito. Kelly Key era uma moça bonita. Ele merece um lugar. Quem acompanha? Não, a Kelly Key tá muito melhor agora do que antes. Sério? O dinheiro transforma as pessoas. Ah, claro. Quem homenageou a Kelly Key aqui? Eu. Ah, eu. Mentira! Não. Só pra quebrar o gelo, ele tava intimidado comigo e tal. Agora eu tô tranquilo. Agora cara, tá tinha... boa, né? Tamo eu homenageei de... aquele aqui, mas era playboy do meu irmão. Que eu fui lá no stash do meu irmão. Que ele escondia muito mal os playboys dele, eu fui lá e peguei daquele aqui. Então, aquele aqui posou nua tem tipo... 10 anos. É, tem uns 10 anos. Ela tem 40 agora. Essa playboy da aquele aqui, ela tinha uma foto que me intrigava. Porque era ela em frente a um ventilador. Ventilador de chão, assim, e ela meio com as pernas abertas. Era muito de mau gosto a foto. Então eu queria mandar um abraço um vento, pra Record, né? Aí. Tomar um ventinho. Cara, é, mas não entendi olha o só, que era sexo. Que já é meio abafado, tem que tomar um vento, né? Pra circular o ar. Mas às vezes o vento não dá... Não abafa. Pode dar... Fungo. Fungo, essas isso, coisas. Isso, não é bom. O abafamento... O abafamento que dá fungo... Causa fungo. O que você tá dizendo pra gente, então, é que toda mulher, todo dia, tem que se ventilar em casa? Não é isso. Eu entendi assim. Mas é bom dar uma ventilada. Ah. Ainda mais no calor, porque o calor abafa, esquenta e pode dar alguma coisinha. É por isso que vocês vão juntas ao banheiro? Uma ventila... Sopra uma outra, fica, né? Soprando a outra, isso. É por isso que... Uma pergunta sobre revistas de mulher pelada. É, fica sempre em filmes e coisas de entretenimento que qualquer pessoa que homenageia algo ou alguém através de uma revista, mela a revista. Eu não consigo entender isso funcionando. É a pessoa que não tem controle da liberação de fluidos ainda, mas jovem. Pô, você bota a revista entre as pernas? É que você dá... Imagina você dá arma na mão de uma criança. Vai, entendeu? Essa é a lógica. É que a eu... falta de controle. Isso, isso vai, né? Pra tudo quanto é lado. A mangueira de bombeiro nos filmes dos anos 40, 30, que o cara espirrava pra tudo quanto é lado. Eu entendi aquilo, entendeu? Eu acho que é isso mesmo. É, tipo, resolvemos. É a falta de controle. Ainda não domina a técnica do esmagamento, né? Então... Porque as mulheres, elas não sabem como que isso é uma preocupação do homem. Me explica. Você tem que, principalmente na primeira vez, né, com a pessoa que você tá ali curtindo, vamos botar curtindo, a palavra saudável. Exato. Você, assim, o homem, ele existe uma questão de educação pra perguntar onde posso atirar, né? É verdade? Porque no início você não sabe como funciona. Eu concordo com você. Eu tô falando sério. Você fica nervoso, pode ser dentro, pode ser na barriga, termina sempre na barriga, mas... Pode ser na barriga. É, no começo. Pô, tu é uma criança, mas tu, cara, de lei, assim, na barriga. Mas eu concordo com você. Tá, aí que vem a ética do amor. Mas aí, então, é a questão de protocolo e de educação também, sim, né? Mas não necessariamente de destreza, assim. Porque você vê, por exemplo, quem vai ficar com Mary. Isso. Tem a cena lá que o Ben Stiller vai tocar uma no banheiro, porque, afinal de contas, ele quer transar com a Cameron Diaz. E ele vai tocar uma pra ele durar mais durante o ato. Isso, ficar mais calmo também. Ou seja, você percebe que ele tem algum domínio ali. Ele tem alguma noção do que vai acontecer depois. Sim. Ao mesmo tempo, ele toca uma e ele fica com a porra colado no ouvido dele, na orelha, entendeu? Ou seja, ele não tem tanto domínio assim, porque é difícil ter controle da sua ejaculação. É isso que eu quero dizer. Omelete. Começou a falar do macaco do latino, né? Explica pra gente. O que macaco aconteceu com latino, o latino? É um macaco, chama Twelves. Como? Twelves? Twelves. 12. Em inglês, só que no plural. Por causa de 12 macacos? Não sei. Pô, se eu for, gosto de chamar de Twelves, que eu acho mais legal você falar Twelves. Se o latino for nerd... Vai ser demais. Ia ser incrível. Vai ser demais. Vocês têm que fazer Omelete TV, a abertura tem que ser festa no AP. Nossa, eu faria fácil, eu acho o latino foda. Você concorda comigo, não concorda? Concordo muito. Contratou esse cara, pô. Eu vou revelar que o latino, ele foi tão embaixo que ele deu uma volta. E ele ficou foda. Então. Eu concordo com você. Não, esse é o Frota. Esse é o Frota. Você tá confundindo com o Frota. O Frota, a gente teve uma experiência interessante. Calma. Calma. Não, falei a gente, né? Quem? Vou chegar lá na história, rapaz. Tô contando a história aqui, ó. A história começou já muito... Mania de escritor causar polêmica no começo, pra interessar a galera, né? E aí a gente tava... Quando a gente era novo, né? Ainda somos novos. Mas tínhamos lá os nossos 22, 23. Foi a época, eu acho, que o Frota fez o filme onde ele fazia amor com um travesti. Sim. Né? E ele já era conhecido como um cara, pô, fodão, tal, fortão. Foi lá na casa dos artistas. Desafiou aí paradigmas, exato, né, Frota? Exato. Quando ele chegou um amigo nosso, a gente tava um grupo lá em casa, jogando videogame e tal, chegou um amigo nosso com um DVD. Falou, cara, o Frota transou com um travesti. Comeu um travesti. E aí ficou aquela coisa tipo, não e tal. Vamos ver. Mas é a quebra de um mito. Quebra de um mito, vamos ver. E aí rolou, tipo, vamos colocar, não vamos, aquela coisa. E todo mundo começou a ver com aquela, tipo... E aí a gente falou, cara, ele pode. O Frota pode fazer isso. E ficar bem. Porque ele é o Frota. Porque ele é o Frota. E não ficou feio pra ele. O Frota, ele está acima do bem e do mal. Não ficou. É verdade. Não ficou feio. E assim, eu me lembro, quando eu era criança... Vocês devem lembrar disso. Não, você pegava a revista Sex, Doris Dees, aquela coisa... Toda mulher, na revista Sex, sempre perguntava qual foi a sua melhor transa. Toda mulher dizia que era o Frota. Toda. Sim. Não tinha uma que passava em branco. Frota. E um detalhe. Frota. Tem que contar ainda que nessa época ele comia a Cláudia Raia, que ela é a precursora da mulher pônei, né? Que é a mulher que tem aquela coxa gigante, a coxa da Cláudia Raia. Mulher pônei. Era aquela coisa assim, tipo, parecia um presunto Parma, a coxa. Ela é a mulher Hulk. É, e ela tem ela uma perna bailarina, de, né? Ela era, tinha uma coxa gigante. Exato. E ele foi lá e traçou. Ele casou com a Cláudia Raia. Um detalhe. Se você tirar as pernas da Cláudia Raia, não tem mais nada ali. Porque o restante, voltaram ao exemplo de Leda Nagler magra. Porque a Cláudia Raia é isso, cara. Mas ela é elegante. Ela é uma mulher elegante. Um detalhe pra quem for buscar agora o vídeo do Frota, tenho certeza que os fãs do Omelete agora estão dando um search, bota, né? Bota na postagem aí, Omelete. Bota na postagem, Eric. Tem que ter pressa, tem que ser rápido. Você pode reparar que no rosto do Alexandre Frota, você vê a expressão de um homem cumprindo a missão que lhe foi dada. Sabe que ele falou isso? Ele deu uma entrevista falando isso. Falou? Falou, ele falou. Olha como é que eu tô sintonizado. Eu fui lá e fiz o que muita gente queria fazer e nunca vai fazer. Não, aí eu não, discordo. Não foi isso que eu falei. Não, eu discordo. Eu acho que o negócio lá é um pouco diferente. Porque os travestis de rua sobrevivem justamente dos caras que vão lá e fazem, sim, mas não contam. Exato. Esse é o lance. Tipo, é um submundo e ninguém conta nada. Entendi. Fala mais do mercado do travesti, Érico. Cara, o pior de tudo. O pior de tudo é que você já falou algo sobre... R$20 o vintão aqui de São Paulo. Gente, mas na verdade, o cara que procura... Não no caso do Frota, porque foi um filme e tal, etc. Mas o cara que procura um travesti, ele procura pra ser enrabado e não pra comer. Acredito que sim, o né? Frota, claro. Mas o Frota não foi enrabado. Não, de aí jeito não. Nenhum, né? Se foi, jeito nenhum. Tudo bem também. Entendeu? Também poderia. Frota. Também. É o Frota, tudo bem. Ele passa. Se o cara quer comer o cu, ele pega uma puta. Ele não precisa pegar um travesti. O cara que pega um travesti é porque gosta do prazer anal. Você é a única menina aqui. Deixa eu te perguntar. Pergunte. O Frotinha chega cheio de vontade pra cima de você. Vamos ver o Frota aqui chegando. O Afonso é melhor fazendo o Frota. Dani, pô. Tu me conhece, né, pô? Vamos lá. Cara, eu passo, Frota. Eu não tenho coragem. Poxa. Não tenho coragem. Napolitano, hein? Ele tem um cacete pinto de três napolitano. Cores. Ele tem um pinto de três cores. Não sei se vocês repararam isso. Olha lá, cavalo. Cavalo, exato. É. Um abraço pra fazenda. Eu tenho medo dele. Eu conheci o Frota, tirei uma foto com o Alexandre Frota pra ficar pra posteridade, que é bom você ter. Mas eu fiquei com medo dele, porque ele é muito grande. Eu tenho um pouco de medo. Justo. Uma pergunta. O pinto napolitano, ele é napolitano pelo uso ou pelo tamanho? Não sei te dizer. É natural. Nunca fiz um estudo sobre faça isso. Jogo, faça uma aula, que nem né, ensinaram quando a gente era criança. Analise. O seu pinto mudou de cor conforme você foi envelhecendo? Só quando esfria. Fica meio roxinho. É tipo aquele galinho do tempo, sabe? Pois é. Gente, que beleza. Você consegue dizer pelo seu pinto se vai esfriar ou se vai fazer sol? Sim, quando ele aparece, é que tá calor, vai fazer calor. Se ele some, é que então vai faz ser um favor, frio, faz uma semana que não chove em São Paulo, vai lá no banheiro, fala pra mim se vai chover ou não. Vou te olha, falar que com esse ar-condicionado o meu já desapareceu aqui, cara. Tá punk. Cara, não reclama, porque isso aqui tava parecendo um inferno, mano, ontem. A gente tem um cara aí, um instalador do ar-condicionado, que é o Gargamel. O Gargamel, olha, você olha na cara dele... Primeiro que outro dia quase teve uma briga, eu quase bati em Gargamel, porque você sabe que é um homem desesperado o dia inteiro no calor, dentro de um forno, claro. É o que a gente tava sentindo. Eles moram no Rio, né, cara? A gente tá acostumado. Pois é, sacolando na coxa. Ai, cara, mas o difícil é trabalhar, né, cara? Tipo, no Rio todo mundo tem ar-condicionado. Aham. E aqui, pô, a gente acabou de mudar pra casa nova e tal. O cara instalou tudo errado, todos os 13, tem 13 aparelhos de ar-condicionado nessa casa. Ele instalou os 13 errados, tá? Os 13. Caramba. E aí teve que passar concreto, sujou todas as coisas e tal. E aí você vai falar com o Gargamel, ele tá olhando pra você e aí você sabe, você olha no olho de Gargamel e você sabe que ele tá pensando naqueles malditos Smurfs. Ele não tá 100% ali pra você. Ele não está 100%. Você tem no máximo 50% da atenção de Gargamel. Olha aí, nada a ver. Eu tenho uma dica pra dar. Pra falar com, quando você olha pra pessoa e vê que ele não tá prestando atenção, começa a fazer movimentos aleatórios. Por exemplo, tu tá, Gargamel, eu preciso que você... porque aí ele começa, cara. Tá rolando. Porque não sabe te esperar. Ele vai ficar nessa. Aí pode ser que ele guarde 30% do que você falar pra ele. Mas como é que ele instalou errado? Ele é botou pra fora o ar frio, não? A juventude brasileira é o craque que faz isso com a juventude. É. O Gargamel usa craque. Então, os Smurfs do nosso Gargamel... É o crack. Noia. O Gargamel é a maior noia da cultura pop. Os Smurfs são a noia do Gargamel ou o Gargamel é a noia dos Smurfs? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Olha só, quem pega cogumelo pra fazer sopa e ver duende é o Gargamel. Mas ele não queria pegar cogumelo. Ele queria pegar os Smurfs. Mas ele faz sopa de cogumelo. Não, mostre-me uma evidência. Eles vivem nos cogumelinhos. Eles vivem nos cogumelos. Sim. Então, é o que o Gargamel vê, são os duendes do cogumelo. E é o que ele vive tentando pegar. Melhor. Com todo respeito às pessoas que acreditam em duendes. Uhum. Eu não respeito quem acredita em doente, mas vamos lá. Eu respeito. Não existe momento mais obrigado, senhor, que quando a pessoa vira pra você e fala, cara, outro dia eu vi um duende na porta do meu quarto. A gente tem uma amiga em comum, cara, que ela veio conversar sério com a gente. Ela veio o duende? Cara, eu tenho uma história pra contar. Ela veio, ela chegou assim, não, é porque eu realmente vi um duende. A gente se olhou. Respirou fundo. A gente respirou e a gente falou, fala sobre o duende pra gente, que a gente quer ouvir. Mas é por isso que eu sempre digo, antes de você contar a história, que você tem que sempre deixar 10% do seu cérebro propenso a acreditar naquela teoria, não importa o quão absurda que ela seja, porque muitas foram absurdas ao longo da história aí, rapaz. É tipo a teoria do Guerra Mundial Z, lá em Jerusalém, o fato sim, de que Jerusalém... O décimo homem, né? Exatamente, é o cara que ele sempre discorda da opinião que todos estão concordando para ter esse ponto contra, advogado do diabo, assim. Né? Olha que interessante. Dani, conta sua história pra gente. Vou contar a minha história pra vocês. Eu tive um namorado uma vez. A gente pode chamar ele de Frota aqui só pra... Pode, só pra pode. Conversa. Então, eu namorei o Frota uma época. É. E aí eu fui conhecer a mãe do cidadão. Fez um almoço, fui pra casa lá da mãe, conheci super bacana, o pai, sentei no sofá, começamos a conversar, um domingo, Faustão, e aí a mulher começou a falar comigo. E aí, não sei por que, entrou num assunto de, eu durmo assim, eu durmo assado. E ela me contou sem que ela não dormia. Sem calcinha pra não pegar fungo e tal. Então, porque mulher é uma merda. Um avião. Sorriso com a sua sogra. Primeiro dia, ela conheceu a sogra. Falou, a senhora também dorme sem calcinha pra não pegar fungo? O ventilador, não, checa. E aí, o que eu tava falando? Então. Ela tava falando de como é que ela dorme, não sei o que e tal. E ela falou assim, não, eu não durmo com o pé pra fora da cama. Né, que eu dormia, às vezes tiro o lençol, deixo só o pé pra fora, sim. Pra tomar um vento. É a questão do vento, que é sempre importante. E eu falei, não, por que não? Ela, então, porque uma vez eu tava com os pés pra fora da coberta, e aí um duende cutucou o meu pé. Oh. E aí eu ia rir, porque eu falei, que piada, né? Aí quando eu fiz, eu vi que ela tava falando sério. Entendi. Ela tá falando muito sério. Ousada. Eu acredito, de verdade. E aí, porque teve um dia, aí o duende... O tamanho desse duende, né, cara? Cutucou meu pé, e aí eu fiquei com medo. E aí eu comecei a falar, meu Deus, eu não posso fazer parte dessa família. Não, o que é curioso também nesse ponto, é que isso já não é uma crença. Ela não acredita. Eles existem. Então, exatamente. Ela falou que mesmo no calor, ela dorme com a mantinha em cima do pé, porque apareceu um duende no pé da cama. Meia ela não usava. E aí eu fiquei bem impressionado, terminei o namoro 15 dias depois. Agora, me veio na cabeça uma coisa aqui. Duende é um apelido maneiro pro cara com pau pequeno. Duende. É verdade. Duende, aí, maluco, duende. Por quê? Ele tem pau pequeno. E duende ou inexistente. Duende tem o pênis pequeno. Ó, que bonitinho, gnominho. O gnominho. Vem aqui, traz o gnominho. Omelete Nights. OmeleteNights@omelete.com.br. Vamos para os e-mails, muitos e-mails, viu? Olha... Um monte de e-mails. Um montão de e-mails. Nós fizemos, no programa passado, um debate sobre a Lula. Não me deixaram fazer, contar a história. Certo. E você vai voltar. Você foi vetada e vai agora, votar. Não, vai não voltar vou voltar, mas agora tem aqui um e-mail do Gerson Brito. Dizendo o seguinte, estou escutando a Omelete Nights 13. E foi quando não o Borgo falou que... Não adianta falar que essas coisas, porque a gente não sabe qual é qual. Você pode esperar terminar? Eu tô falando com o cara, entendeu? Você pode esperar eu terminar? Obrigado, desculpa. Olha o decoro. E Borgo falou que precisava de cientistas e eu me empolguei e resolvi finalmente escrever para vocês. Sempre tive essa impressão, vocês precisam de alguém para orientá-los com relação às ciências. Sendo sincero, cago de rir com as besteiras do tipo, não há micróbio no alumínio do ônibus. Que é a teoria do Hessel, né? A teoria do Hessel. Que não pega a bactéria ali no negócio. O cobre não tem micróbio. O cobre não tem micróbio. Pausa. Para o que nós no Matando Robô Gigante chamamos de ouvinte monóculo. É o que ele está fazendo agora. Ele coloca o monóculo. Sim. E ele fala, nossa, as besteiras que eu ouço. Lulete, deixa-me iluminá-los com o meu conhecimento científico. É isso aí. Vamos aqui. Né? Não, e ele continua aqui, ó. Agora só uma coisa. Eu prefiro a minha ciência à dele, tá? Vamos ver. A minha ciência que está enraizada no meu ser é melhor que a dele. Você tá muito grosseiro. Você tá muito grosseiro. A nossa ciência é a ciência criativa, é tipo design criativo. Deus criou o mundo com a ciência. Que tem muita gente que acredita no design criativo. Você tá bêbado, Hessel, para. A gente tem a ciência criativa, tá? A ciência criativa, porque, ó, os caras, é verdade, eles podem inventar aí Adão, Eva, essas porra toda, a gente também inventa nossas coisas aqui, e nós, como temos seguidores também, podemos formar uma religião aqui. Essa é a nossa religião, essa é a nossa ciência, essa é a nossa verdade. Eu a posso verdade... continuar? A verdade de Gerson Brenner não me interessa. Quanto não é Gerson Brenner, é Gerson Brito. Ah, e aí, que mais que ele veio corrigir a gente? Gostaria de me candidatar à vaga. Ah, não, sou aí. Vou abrir agora. Sou fisioterapeuta e cientista desde criança. O cara é fisioterapeuta. Ah, igual eu, que sou médica formada pelo Google. Cientista desde criança. Ele desde se formou pela Universidade do Franjinha, é isso? Ele tinha aquele kit de química, entendeu? Ele tinha o kit microscópio. E ele usava isso, em vez de brincar de médico, ele brincava de químico. Daí ele pegava as menininhas, iam pra casa dele, ele fazia massagem nelas, ele virou... cientista e fisioterapeuta. Sim. Desde criança. Só que ele falou uma coisa que me intrigou como muito, virou, viu? Como que ele virou fisioterapeuta? Naquele doutor operação, aquele jogador lá que você pode... Ele tinha o NEB também. Olha, ele mandou o seguinte: caso não abram esta vaga, gostaria de me candidatar para tratar o pé. Pé de Dani Aranha? Não, não, não é o meu, é o teu. O pé e a paralisia facial do Érico. Com certeza ele teve uma paralisia facial. Vamos explorar isso. Você tem paralisia facial? Teve alguma vez na sua vida? Nunca tive uma paralisia facial na vida. Sua boca é torta de boas. Nasceu assim. Qual o problema de eu falar, de eu preferir um lado do rosto? Igual o Julio Iglesias, né? Que só grava de um lado. Julio Iglesias é um ícone da sensualidade mundial. Justo, tá? E ninguém fica falando, ah, Julio Iglesias, olha isso, tem um olho maior que o outro, sua boca é mais... Então não Julio é paralisia. Iglesias, Julio Iglesias. Iglesias. Iglesias. Julio Iglesias. Julio Iglesias. É o homem mais sensual que já pisou sobre a terra. Tá? Depois do Frota, depois do Frota. Ele fez músicas clássicas como Te Queria, Toda Minha, Minha, Minha, A Primeira Aventura, O Despertar do Seu Corpo, Inocente Selvagem, Quem Conquistou Fui Eu. É o hino da pedofilia de Julio Iglesias. Julio Iglesias criou esse hino aí. Mas quero dizer o seguinte, tá aberta a vaga então para cientista do Omelete Nights. Uhum. Por favor, mande seu currículo com foto. Já tem o professor Hessel, que já é a base científica aqui do programa, tá? É a base de todo conhecimento, professor Hessel. E fala, e fala em alemão, já viram, professor Hessel? Experimenta, fala em alemão, parece francês, vai. Diga aí. A bitte, ein Bier. Mas isso explica alguma coisa. explica alguma coisa. Heinz Benzen, Benzen. O Hessel tá muito louco. Omelete Nights. Lucas, Downton Abbey. Lucas. Queria saber de vocês o seguinte: se vocês tivessem que dar o título abrasileirado a um filme que foi lançado por aqui com o nome original ou com uma tradução literal, que filme vocês escolheriam e qual o nome que vocês dariam? Pô, achei que ele fosse dar um exemplo. Qualquer um. Existe uma regra. A regra da tradução e adaptação no Brasil, que se você botar do futuro, vai dar certo. Tudo dá certo. Tudo dá certo, colocar do futuro. Garoto do futuro. Passageiro do futuro. Passageiro, Exterminador. Família do Futuro, aquela animação, flopou. Fraquíssimo, né? Sim. Na verdade, eu me expressei errado. Não é que dê certo, mas que eles têm uma paixão pelo do futuro. Né? Assim como paixão. Da paixão. Da paixão. A paixão do futuro. Enigma do futuro. Paixão, enigma diário da paixão. De uma paixão. Diário de uma paixão. É só o diário, né? Filmes com da paixão, muito já é louco. Mais Rede TV, Band, Globo e SBT, eles vão para outro, pro do futuro, pra outra parada. É, do futuro é a pegada. Eu acho que ele quer falar aí, na verdade, do Breaking Bad. Ele quer falar do Breaking Bad. Mas boa. Olha só, se fosse traduzir, você ia realmente gostar de ver a série chutando balde? Mas Breaking Bad não necessariamente é isso. Não. Chutando balde? Não. O Breaking Bad é uma gíria pra quando o cara, ele despiroca, ele chuta o balde, ele perde a linha. Não necessariamente. Breaking Bad é tipo, quebrou, entendeu? Você tem um vaso bonitinho. Surtou, surtado. Não precisa ter surtado. Você tem um vaso que todo mundo, tipo, ah, olha que esse vaso é tão bonitinho, né? Perfeito. E aí um dia ele... rola uma, entendeu? Então, mas aí se você traduzir, você vai ter que puxar surtado isso. Talvez. É. Comece aí, ó, um surtado do futuro. Outra boa tradução para Breaking Bad, seguindo as regras de tradução do Brasil, seria Um Professor Muito Louco. Essa muito aí é louco. Clássica. Aí teria que passar na sessão da tarde, né? Você pode dobrar o muito também. Um professor muito, muito louco. Não, mas aí é a continuação. Temos várias opções aí para o... Como é que é o nome do... E o Django? Ih, não parou. Eu quero saber como é que o Django ficaria, porque eu vi na sua camisa. Django Libre? É, Unchained, né? Django... É, aqui ficou só como Django? Django Livre. Ficou Django Livre. Acho que foi uma boa tradução. Bom, mas seria... Django sem corrente. Sem correntes, né? Escravo, livre. Django desacorrentado. Eu vi o Django dublado em português, recentemente. Um pedacinho que eu parei. Sempre paro pra ver o Django. E eles estavam chamando ele de Django. Django? Django. Queria a opinião da banca. O D é mudo, então chama de Django. Django. É, mas não é bem mudo, né? O dizer que é mudo é falso, você pensa. O inglês é mudo, né? Omelete Nights. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre pegação no cinema, olha. Não gosto de pegação no cinema. Eu não acabei de ler o e-mail. Eu gosto, acho válido, acho válido. Depende do filme. Se você vai pra um cinema pra ter pegação, você já escolheu previamente o filme, entendeu? Tipo, se você vai pro cinema, estou com a menininha. Atrapalha lá, as pessoas do lado, vai, então tem que escolher. Não, você não precisa incomodar ninguém, você tipo, vai ser um povo, vai meter a mão na cara. Cara, peraí, você tá sentado, tem um casal se chupando aqui do lado, sabe? É desagradável, é desagradável. Não, mas você não precisa disso, entendeu? Acho que se você vai lá, você vai... Que isso? É porque também existe assim? O seguinte, nós estamos aqui... Tem uma galera que beija assim, que... escandalosa. Mas olha só aqui. Mas aí também você sai, paga motel, paga jantar, né? Vai no cinema, paga pipoca, já faz ali, tá tudo certo. É porque o cinema, ele é o refúgio do adolescente. Não, mas peraí. Essa pegação aí é pra ir até o final, porque ela falou, comparou o motel com o cinema, falou, já faz ali, essa pegação é até o final. Que tipo de cinema é esse? É, pois é. Aí sim, se é o cinema do centro, sabe? Se é lá o cinema do centro, onde os homens vão e se abraçam, tá aí tudo bem, né? Não, mas tá, os filmes lá não devem ser muito bons. Outro maluco lá, mas entre adolescentes que se pegam no cinema ou ficam mandando SMS ou conversando, sou muito mais quem fica na pegação, porque pelo menos você faz lógico, um silêncio mínimo ali, entendeu? Lógico, é melhor você se pegar mesmo, não tem problema nenhum. A questão do filme, o filme não é importante. É, ou você pega um filme repetido. Sim. Isso é bem válido, já fiz isso algumas vezes. Ou você pega um filme ruim. Mas cara, tipo, tá, Wolverine, Homem de Ferro 3. Tá R$50 a entrada do cinema. Que cinema que você tá indo, velho? O mundo mudou. Na nossa época, ir ao cinema custava R$8. Cara, R$6, sei lá. Então a gente... Pô, quarta-feira, com meia, custava R$2. R$2. E agora é muito pior. Então realmente o adolescente tá fudido. Tá fudido. Então eu acho que a sugestão que ela deu do motel é muito melhor, porque no motel também passa filme. É porque eu acho que isso tá morrendo. É isso que eu ia construir no começo. É a cultura de você se refugiar... Mas o adolescente não pode entrar no motel. Mas você não precisa de motel mais adolescente hoje, cara. Adolescente, ele vai pra casa porque a mãe trabalha, o pai trabalha, ele tem acesso, ele chama a menininha chama a menininha. O pai chega antes. Mas a emoção tá aí, Érico. Mais a emoção ou menos. Da captura. Só, adolescente não demora mais. Ainda tenho calafrios de vez em quando. Adolescente em 30 segundos resolve tudo e vai embora. Érico, você já foi pega no flagrante? Já. Já? Vamos compartilhar aqui no Omelete Night. Hã? Escada do prédio já. Pô, mas hoje também não dá a escada do prédio, tem alarme, sensor de movimento, sensor de presença, tem... Fantasma, pô, na escada é foda. Fala aí, conta uma história que você foi flagrado. Cara, minha primeira namorada, velho, tipo, a gente ia pra casa dela depois da escola e tal. Olha aí. E minha primeira namorada séria, assim. E o pai dela chegou uma vez, cara. Pai. Chegou, ela correu pro banheiro, me largou. Eu me vesti de qualquer jeito, não deu tempo de acender a luz. O cara apareceu, ele tinha fulminantes olhos azuis, o pai dela. Fulminantes. Mel Gibson, imaginei Mel Gibson. Fulminantes. O cara olhou... Meu cara de coração valente, né? Yo. Cara... Ele mandou um... Aí, até hoje... Aí eu assim, a gente veio aqui fazer trabalho e tal. Aí o cara perguntou, cadê a fulana? Fala, ela tá no banheiro, como se o cara nunca tivesse... Sabe, ele não... Tava no banheiro, daí, nossa, ela tomou um esfrega, assim. Tomou um anticoncepcional. E tive que sair. Não, pior que não fiz nada ali, velho, porque não deu tempo. Marcou. Omelete Night, revelações. Omelete. Ó, e-mail muito peculiar aqui. Vamos ajudar, por favor, meninos, vocês. Estamos aí. Sabedoria é pra isso. Anônimo, ele não quer ser identificado. São os melhores. São bons. Olá, pessoal do Omelete, tenho uma dúvida muito cruel na minha vida. Não sei se sou gay ou hétero. e queria que vocês me ajudassem com isso, pois eu penso em ter uma esposa e filhos, mas também tenho um certo tesão para homens. Então não sei se sou gay ou hétero. Strap-on, meu amigo. Ou as meninas do resto. Vamos lá, ele sente tesão por homem. Sim, mas ao mesmo tempo pensa em ter mulher e filhos. Mas ele aí que tá o detalhe aqui... da interpretação do texto. O quê? Ele tem tesão por homem... Mas ele não diz que tem tesão por mulher. Ele diz que deseja ter mulher e filhos. O que sugere... Mas ele não precisa casar sem ter experiências com mulheres. Sim, ele então... Não precisa constituir família sem antes provar da fruta, né? A maneira como ele construiu o texto, ao meu ver, é de que ele tem tesão por homem, mas ele tem o desejo, alguma coisa moral aí, que sugere a ele que ele deveria ter... É social. É religioso, provavelmente. Eu vou resolver o problema dele. Você vai ter um namorado... Um filho adotado e uma empregada. Você tem mulher, filho e tem um homem. Pronto. Esse é o Diogo Braga, senhoras e senhores. Solução Braga, a famosa Solução Braga. Na verdade, o que a gente aprende nas novelas da Globo é que você pode ser homossexual e constituir não só família, mas você pode ter um emprego e um projeto aí de empresário muito bem sucedido sem antes transar e beijar o cara. Porque ninguém se beija, mas todo mundo tem filho, né? Os gays das novelas da Globo. Mas eles se abraçam bastante. É daí que vem. Eu acho, então. Eu também. Eu também acho que eu sou gay. Olha, mas, vamos lá. Olha, o que eu abracei de cara lá na Campus Party, super gay. Mas vamos ajudar o cara de verdade. É, anônimo, né? Não dá. Toma aqui pra isso, a bondade do coração, né? Você tem tesão em meninos? Vai lá, vai ver. Vai ver, porque você é gay, né? Não vá nessas decisões. Pega homem, pega mulher, vê qual que você gosta mais, querida. Exato. E outra coisa, olha só, você não é obrigado a ter uma mulher e filhos, assim. Você pode ser feliz. Não. Mas ele quer por quê? Essa é a questão. Quem disse pra você que isso é importante? Pois é. Diga você que isso não é importante. Fala pra ele. Anônimo. Isso não necessariamente é importante. Pronto. Tá bom? Um beijo pra você. Constituir sua própria família. Um beijo pra você e pro seu namorado. Um abraço pra todos. Um abraço. No futuro ele vai ter 5 gatos e vai ser sozinho. E você pode sempre começar pedindo só a cabecinha também, né? Porque se você... Aí você... Omelete Nights. Hasta la vista, baby.